E nós queremos continuar recebendo que nessa porção, através do Geraldo, também sejamos edificados em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Shalom, igreja. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no primeiro capítulo dela. Em Gênesis, capítulo 1. O pastor pediu que eu compartilhasse alguma coisa sobre um dos assuntos que eu mais amo na Bíblia. E eu acredito que Deus ama tanto sobre desse assunto também, que Ele resolveu colocar logo no começo de tudo esses princípios que Ele ditou para a nossa vida ser próspera. Eu quero que você leia comigo o versículo 11. Gênesis capítulo 1, verso 11, está escrito assim: E disse Deus, produza a terra relva. Diga comigo, produza a terra. Produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que segundo as suas espécies, diga comigo, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. Leia comigo agora o verso 20. Está escrito assim: E disse Deus, produzam as águas. Diga comigo, produzam as águas. Leia comigo o verso 24. E disse Deus, produza a terra seres viventes segundo as suas espécies. Você deve ter percebido que esse texto, que esse capítulo, Deus estabelece um princípio que serve para tudo nessa vida. Ele estabeleceu a lei da semeadura. É impossível você plantar limão e nascer abacate. Não acontecerá. Desista de tentar. O que nós temos aqui? Nós temos uma circunstância em que Deus estabeleceu princípios, e se você olhar o texto inteiro do Gênesis, do primeiro capítulo até o terceiro, você vai ver que só duas coisas Deus proclamou para produzir. As outras coisas Deus disse de outra forma. Ele disse, haja luz, ele disse, haja luminares, mas para produzir, para gerar, é preciso terra, é preciso água. São os únicos elementos que estão incluídos no texto com o verbo precedente, produzir. Ou seja, para produzir, eu preciso de um local de semeadura e eu preciso regar a minha semeadura. Sem isso, não acontece. O que nós temos aqui em 12 anos é fruto de semeadura. Nasceu primeiro no coração de Deus e Ele estabeleceu uma semente e esta semente está produzindo frutos. E nós queremos, nesse ano de maturidade, proclamar que agora nós não vamos mais produzir a 30, mas a 100 por 1. Eu estou estabelecendo esta palavra aqui diante de Deus no altar e me comprometendo com ela junto com os irmãos. Quantos concordam, digam amém. Amém. Mas para isso é preciso que haja terra fértil, terra regada, terra que produza. Deus é tão sério quando Ele estabelece princípios que você vai ver que Ele mesmo disse que os seres viventes também produzirão a partir disso. Você sabe muito bem, e a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Você pode conferir no capítulo 2, verso 7. Algumas versões podem dizer que foi do barro, mas certamente tem o pó da terra. E Deus então seguiu, Ele se submeteu à sua palavra, ao princípio que Ele mesmo estabeleceu e Ele não poderia negar, porque Ele não nega, não mente a respeito de uma palavra que Ele proclama. Aquilo que Ele proclama haverá de produzir de acordo com a sua espécie. E ele proclamou para ele mesmo esse princípio. Ele disse: olha, eu preciso do barro para produzir. Diga para a pessoa do seu lado: Deus precisa de você para produzir. Ainda que você seja barro, este é o elemento que Deus estabeleceu para produzir. Você não passa, Arnaldo, de pó da terra. Mas foi você que Deus escolheu para produzir. É dos elementos que você tem na sua estrutura que Deus precisa para gerar. Isso vale como um princípio. E toda a palavra de Deus, ela tem um paralelo no reino do Espírito como no reino físico. Assim como você precisa de um homem e de uma mulher para gerar uma vida e precisa cuidar, regando aquela vida. Ai, meu Deus, quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando, não é? Assim também no reino do Espírito. Nós precisamos, como igreja, ter sementes lançadas sobre a terra e regadas para produzir, para gerar. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Amém, glória a Deus. Deus fez o homem do barro e por isso que a Bíblia diz que ele precisa gerar. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 27, se você acompanhar comigo, está escrito, Gênesis capítulo 3, capítulo 1, verso 27. Capítulo 1, verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A semente é do pó e da água, mas a identidade que o homem ia ter é segundo a imagem de Deus. Sabe por que isso, meu irmão? Por que que Deus escolheu nos fazer a sua imagem? Porque relacionamentos se travam entre pessoas com afinidades. Deus precisava nos fazer a imagem e semelhança dele, porque ele não conseguiria, dentro dos princípios que ele estabeleceu, se relacionar com uma coisa que fosse totalmente diferente do plano, do projeto original, daquilo que ele estabeleceu como princípio de vida. Meu irmão, presta atenção. Se no reino físico uma criança é gerada pela semente de um homem que se incuba dentro de uma mulher, no reino do Espírito, a semente da palavra é gerada pelo Espírito Santo. Entretanto, essa semente que vai gerar vida espiritual, vida para além da morte, vida eterna, vida zoe, da qualidade de vida de Deus, ela precisa da imagem do Espírito Santo de Deus sendo estabelecida dentro de você. Fala com Deus agora: eu quero essa semente dentro de mim, germinando, dando fruto, viva e vibrante. Amém. Eu achei muito fraco, mas eu vou repetir para você. Eu quero essa semente dentro de mim, gerando vida da qualidade de Deus, viva e vibrante. Amém, amém. Veja bem, eu quero pedir agora que você preste bem atenção. Tudo que Deus estabeleceu desde o princípio, ele estabeleceu como princípio a ser seguido. Significa que a primeira experiência de Deus dando alimento ao homem que nós temos na Bíblia, que está lá em Êxodo capítulo 16, no verso 31, diz a Bíblia que o maná tinha gosto de... Todo mundo sabe, né, gente? Tinha gosto de semente de coentro. Eu quero pedir aqui a Cristiane que me ajude. Nós vamos distribuir sementes agora, aqui. A nossa igreja, a gente não gosta de usar símbolos como superstições. Não é o nosso Se você espera isso acontecer aqui, não vai acontecer nunca. Mas os símbolos falam no reino do Espírito. E nós vamos proclamar uma semeadura juntos hoje. Esse desafio que eu queria fazer a você. Não tem nada melhor do que uma semente que produz, e produz bem, e produz a 100 por 1. O melhor presente que eu poderia receber nesses 12 anos de igreja, e eu estou aqui desde o primeiro dia, eu recebi ontem neste altar. Um casal se aproximou de mim, da minha mulher, e ele disse para mim: a vida da minha casa mudou depois que a sua mulher e você foram lá nos visitar. Fruto está sendo gerado. Ele disse: nós viramos a página, mudou completamente. Falei: Deus, não precisa mais nada, chega, já está bom, Deus. Eu já recebi o presente desses 12 anos. Eu quero ouvir isso mais vezes. Eu quero que você pegue a semente que está sendo distribuída, guarda, que nós vamos todos juntos ter um ato profético aqui com essa semente. Fique com ela na sua mão. Tá? Bom, quando esse irmão falou isso comigo, eu falei assim: gente, que coisa boa. E nós fomos ali tão assim despretensiosamente, sem nenhum propósito específico, mas aonde uma semente de Deus vai, vida é gerada. Porque Deus estabelece assim. Este é um princípio de Deus. Então eu quero que você entenda a autoridade que você tem. Porque Deus já disse que aonde a planta do seu pé pisar, a terra é santificada. E uma das coisas que o inimigo mais se preocupa em fazer no nosso meio é roubar este princípio de dentro de nós. Nós temos isso como uma verdade inegociável. Inegociável. E o inimigo quer o tempo todo dizer: você é indigno, você é pecador, você não tem qualquer valor e você não é capaz de estabelecer, a sua semente não vale nada. Esse é o discurso acusador que vai ser soprado todos os dias da nossa vida diante de nós. Eu quero declarar aqui que isto é uma mentira do diabo. Na sua vida, isso não pode gerar fruto. O que pode gerar é a verdade de Deus. São os princípios eternos que Ele estabeleceu para gerar em vida em você e através de você. E eu declaro isso em o nome de Jesus. Eu quero dizer a você o seguinte, que quando Deus estabeleceu esse princípio, Ele não estava brincando, porque Deus não brinca. E Deus jamais zombaria de você. O que Ele está dizendo é sério, Anitta. A sua vida há de gerar na sua família muito mais frutos do que você pode pedir ou imaginar. É isso que está escrito aqui como verdade para a sua vida. Nessa sexta-feira, o pastor virou para mim e falou assim: eu quero que você e a Letícia organizem para nós este ano uma festa de tabernáculos. Eu falei: meu Deus, falta pouco mais de um mês. Mas nós vamos fazer. Eu já convoco os jovens desde já, porque eles vão me ajudar. Nós vamos ter que escrever um texto, uma peça de teatro, nós vamos ter que celebrar. Você sabe por que nós vamos celebrar? Primeiro, porque Deus é um Deus festeiro. Segundo, porque Deus mandou. E terceiro, porque nós vamos aqui não apenas semear para o próximo ano, como também celebrar as vitórias, as conquistas que Deus nos deu. Deus vai fazer você lembrar deste momento que nós vamos ter aqui agora, no próximo ano, da semeadura que você está fazendo. Eu quero declarar na sua vida que, assim como nós vamos estabelecer aqui a festa da colheita, você no ano que vem vai ter outra colheita. E no ano seguinte, e até Jesus voltar, nós vamos ter colheitas. Nós vamos ter coisas para exibir no reino do Espírito, porque nós proclamamos com a autoridade do nome de Jesus, nós recebemos no nome dele também. Eu quero dizer a você o seguinte: eu tenho certeza que você, como eu, já recebeu várias vezes afrontas do inimigo. Ele disse: você não terá colheitas. Você, Renato, não presta. Você não vale nada. Você já deve ter escutado isso em algum momento da sua vida. Eu quero dizer, Renato, que isso não tem nada a ver com você e com a Andressa. Vocês têm um chamado de Deus para frutificar. É isso. E isso é para cada um aqui. Para cada um. Eu apontei para o Renato, mas eu poderia ter apontado para cada um. Para aquele que se pensa o mais miserável, eu quero dizer, você está absolutamente certo. Você é absolutamente miserável. Sabe qual a diferença entre você e um não crente? A diferença é que você já sabe que é pecador e ele ainda precisa saber disso. Ele ainda se acha justo. Ele precisa entender que ele só estabelece segundo os princípios estabelecidos eternamente por Deus. Ele precisa da terra, ele precisa da água, ele precisa da semente da palavra, ele precisa do Espírito para gerar vida. Se ele não tiver isso, ele gera morte eternamente. Essa é a única diferença, porque tanto ele quanto você são pecadores. A única diferença é que você já sabe disso. E ele ainda precisa saber. Ele ainda precisa entender da necessidade da semeadura. Eu quero desafiar você a ler Levíticos na sua casa no próximo mês. Você vai ler o capítulo 23 de Levítico e pedir a Deus que te revele no Espírito. Por que que ele estabeleceu festas fixas? Se você ler no Antigo Testamento, lá em Levítico, lá está escrito, estas são as festas fixas do Senhor. Se você for ler em João, João já está com um discurso um pouco contaminado com a cultura da época e fala assim, essas são as festas, essa é a festa tabernáculos, a dos judeus. A festa não é do judeu, meu irmão. Deus estabeleceu no início que elas são festas fixas do Senhor. Se você tem a Deus como Senhor, essas festas são para você. Tudo o que o inimigo fez foi confundir o mundo para celebrar folclores e festas, imitando e distorcendo um princípio de santidade, de celebração. Deus estabeleceu desde o primeiro dia em que você semeia, até o último dia, quando você colhe a colheita, você vai celebrar em festas. Você vai proclamar no reino do Espírito, eu creio que o meu Deus me deu a água, que o Deus me deu a terra, que o meu Deus me deu a semente, e em nome dele é que eu produzo. É isso que nós estaremos declarando aqui na próxima festa de tabernáculos, em todas elas. Eu quero voltar, eu quero dar um testemunho aqui para vocês. Nós já celebramos várias festas de tabernáculos, mas o ano mais próspero da minha vida, desde que eu estou aqui nesses 12 anos, foi o ano em que nós celebramos a festa por 8 dias. Eu não sei quantos perceberam isso, mas se aconteceu comigo, certamente aconteceu com todos vocês. Amém? Amém. Não foi o ano mais próspero da sua vida? Amém. Foi o ano mais próspero da minha vida, porque eu proclamei uma verdade de Deus. Eu quero convidar você agora a pegar a sua semente. Eu quero que você fique de pé. Faça um propósito de ler o capítulo 23 de Levítico nesse mês. E buscar de Deus o que as festas significam como lei de semeadura e colheita. Não peça o que sua mente pode entender. Peça a Deus para produzir dentro do seu coração o que você precisa ouvir dele como princípio a ser estabelecido como lei de semeadura e colheita. Eu quero que você ponha agora, eu quero mastigar também. Eu vou dizer a você por que eu escolhi essa semente. Para nós comermos juntos. Se eu escolhesse uma semente de abacate, ninguém comia, não é verdade? Eu escolhi uma salgadinha para que você se lembre que Deus fez de você sal nessa terra. Eu quero que você proclame isso. Você vai gerar frutos esse ano para Deus, sendo sal nessa terra. Você pode proclamar todos os dias: eu sou pecador mesmo. Se você pensar que não é, em algum momento, você expulsa esse pensamento. Lá em João capítulo 8, Jesus disse: aquele que nunca cometeu pecado, atire agora a primeira pedra. E começando pelo Marcos, cada um começou a ir embora. Lembra do Marcos? Começando pelos mais velhos. Lá em 8, verso 9. O que eu quero dizer a você é o seguinte: todo mundo, aqui dentro, embora pecador, é um discípulo membro do Projeto Adoradores, com a mesma autoridade que aqueles que começaram. Todo mundo aqui dentro recebeu de Deus a autoridade para salgar essa terra, e onde você plantar a planta do seu pé, você vai gerar colheita em fartura, em abundância, porque o seu Deus é um Deus de expansão. Amém, Senhor. Ele não é um Deus acanhado, Ele não é um Deus tímido, Ele é um Deus mega. Ele vai produzir através da sua vida frutos, e nós vamos encher não apenas esse auditório, nós vamos saquear o inferno e povoar os céus. Esse é o nosso propósito. Nós não estamos aqui para encher esse auditório, nós estamos aqui para encher o reino de Deus, e você vai fazer isso. Diga para a pessoa do seu lado: você vai fazer isso. Você é sal nessa terra. Amém? Deus te abençoe.